A angústia não é boa companhia, é sem assunto, silenciosa, fria. Persistente não se incomoda com o passar das horas. Gulosa participa das refeições. Indiscreta nos acompanha em tudo. Não se intimida com a indiferença. Adora lágrimas, soluços, lembranças tristes. Em poucas horas se torna íntima, confidente, dominadora, nos cativa e prende. Envolta em seus braços, silêncio, silêncio.